lá frio. E foi embora aquela saudade, a felicidade foi quem me sorriu. Agora nem precisa avisar, meu coração já sabe quando vem. A solidão já vai seguir viagem, pois onde moro, moro o amor também. Aquela saudade, a felicidade foi quem me sorriu. Agora nem precisa avisar, meu coração já sabe quando vem. A solidão já vai seguir viagem, pois onde moro, moro o amor também. Ai de mim, tudo me lembra você. Ai de mim, tudo me lembra você. Ai, que saudade. Você me veio como sonho bom, aí senti aquele calafrio. E foi embora aquela saudade, a felicidade foi quem me sorriu. Agora nem precisa avisar, meu coração já sabe quando vem. A solidão já vai seguir viagem, pois onde